estrela ria, como a canção se fez, como o amor me guia, eu me guio só por vocês. Tanto serei criança, tanto melhor a voz, tanto serei quem dança, quando a dança fizermos nós. Vai e vem, tudo que o mundo tem, só o que não se cansa é a gente se querer bem. Vai e vem, tudo que o mundo tem, só o que não se cansa é a gente se querer bem. Se cansa é a gente se querer.